Uma menina de 4 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. A criança estava com a mãe e o padrasto saindo de um restaurante na madrugada de sábado, quando foi feito o disparo. Depois que a morte cerebral foi confirmada, a família de Larissa resolveu doar os órgãos da menina. Nada vai fazer minha filha voltar pra mim. Vai alguém fazer alguma coisa. Vai acabar com a guerra, vai acabar com a violência. Crucificados MCs. Essa é a mesma história, mesma função. Moleque iludido, enganado pelo oitão. No meio das minas, considerado monstrão. Só não esquece que o respeito acaba quando para o coração. Intuição não, fato consumado. Na equação do crime X, caixão lacrado. Mas fazer o que se o governo incentiva? Sem projeto social, prevemos carnificina ser Jesus. Não existe caminhada, só vida silenciada no disparo da quadrada. E consequentemente na frente notícia quente. Um crime mostrado em foco no Brasil, gente. Converter os moleques no sangue daquela cruz. Não é difícil, pois feedback confessa Jesus. Já cansei de ver, mas nunca canso de falar. Guerreiro, Cristo te ama, mano. Cola pra cá. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora. Bandidão agressivo tá inclinado pra guerra. Me diz aí por que a violência é sua meta. Pra iniciar, nega, violência não é resposta. Infelizmente, doida, tuas atitudes gera revolta, moleque sanguinário, preste atenção. Esse caminho habita a desgraça e a destruição. Atualmente, mano, o crime só resulta morte. Quando eu começo a falar a realidade, você foge. Pra completar, o mano é extremamente violento. Você não tem senso de moral, só lamento. É difícil de se conformar com a sociedade, onde os corações dos pilantra tão cheios de maldade. Recentemente são histórias que se repete. Manos maluqueiros furiosos, no crime inverte, no crime inverte. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora. Infelizmente, aqui sofrimento é persistente. Menino quer respeito de uma forma indecente. Insana, maldosa, irracional. Maquinados e programados pra fazer o mal. Vida real, cada um tem seu papel. Do mais santo até o anjo expulso do céu. Vai vendo, ninguém tá livre, virou rotina. Bala perdida, cadeirante, fisioterapia. Realidade é sangrenta, reflita. Judas Iscariotes no setor não é suicida. Deus ama cada um de nós intensamente. Mesmo nós sendo pecador, ele se faz presente. Por amor, seu amor veio, deixou recado. Te amo, por isso tô sendo crucificado. Ele te ama, não importa seu status. Quem derruba o magnata pra catar BMW. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora. O prego, a bala e o prego. Cristo morreu pra você ser eterno. A mente na saga buscando memória agora. Quebrada chora.